Fecheiro 41, sétima parte, na montanha. Capítulo 19, Lar Abençoado, setembro de 1767. Dormir à luz da lua e das estrelas, nos braços do nosso amor nu, e estarmos os dois aninhados por peles e folhas macias, embalados pelo murmúrio baixo das nogueiras, e pelo ressoar distante de uma queda de água, é incrivelmente romântico. Dormir debaixo de um tronco, presa como uma massa entre um marido grande e molhado, e um sobrinho igualmente grande e igualmente molhado, ouvindo a chuva bater nos galhos por cima de nós, enquanto lutamos contra os avanços de um cão enorme e irritado, é o muito menos. Ar, disse eu, tentando sentar-me e afastando a cauda de rolo do meu rosto pela centésima vez. Não consigo respirar. O cheiro dos animais confinados era forte. Um tipo de odor almiscarado e rançoso, misturado ao cheiro de lã molhada e peixe. Apoiei-me nas mãos e nos joelhos e saí, tentando não pisar em ninguém. Jamie resmungou enquanto dormia, compensando a perda do calor do meu corpo, encolhendo-se bem no tartan. Ian e Rolo estavam envolvidos numa massa de pelo e tecido, as respirações formando uma névoa fraca à volta deles, no frio que antecedia o amanhecer. Estava frio lá fora, mas o ar estava fresco, tão fresco que eu quase tossi quando enchi os pulmões. A chuva tinha parado, mas as árvores ainda pingavam e o ar era composto por partes iguais de vapor de água e oxigênio puro, temperado com os cheiros pungentes de todas as plantas na encosta da montanha. Eu dormira com a camisa extra de Jamie e deixei o meu casaco de camurça guardado no alforje para evitar que ele se encharcasse. Estava arrepiada e a tremer de frio quando o vesti. Mas o couro rígido aqueceu-me o suficiente em poucos minutos. Descalcei com os dedos frios, desci com cuidado em direção ao rio para me lavar, com a chaleira debaixo do braço. Ainda não tinha amanhecido e a floresta estava envolta na névoa e numa luz azul acinzentada, crepúsculo a meia luz misteriosa que aparece nas duas pontas do dia, quando os pequenos insetos saem para se alimentar. Ouvia-se um ocasional piado fraco na abóbada, mas nada como o coro forte de sempre. Os pássaros estavam atrasados para o dia, por causa da chuva. O céu ainda estava baixo, com nuvens que variavam de preto a oeste a azul claro a leste. Senti uma leve onda de prazer ao pensar que já sabia o horário em que as aves costumavam cantar e tinha notado a diferença. Jamie estava certo, pensei, quando sugeriu que ficássemos na montanha em vez de voltar a Cross Creek. Estávamos no início de setembro. Pelos cálculos de Myers, teríamos 2 meses de bom clima. Clima relativamente bom, acrescentei, olhando para as nuvens, antes que o frio tornasse o abrigo essencial. Tempo suficiente, talvez, para construir um casebre, caçar para termos carne e nos prepararmos para o inverno que se aproximava. Vai dar um trabalhão, dissera Jamie. Eu estava entre os seus joelhos, enquanto ele estava sentado numa rocha grande, olhando para o vale embaixo. E vai ser perigoso. Podemos fracassar se a neve chegar cedo, ou talvez não caçemos o suficiente. Não farei isso se tu disseres que não, Sassenach. Terias medo? Medo era pouco. Pensar nisso embrulhava-me o estômago de medo. Quando concordei que ficássemos no espinhaço, pensei que voltaríamos para Cross Creek para passar o inverno. Poderíamos ter reunidos os suprimentos e os homens tranquilamente e voltado na primavera na caravana para limpar a terra e construir casas de modo comunitário. Mas estaríamos totalmente solitários, a vários dias de viagem da mais próxima povoação de europeus. sozinhos na região selvagem, sozinhos durante todo o inverno. Não tínhamos praticamente nada no que dizia respeito a ferramentas ou equipamentos. Apenas um machado, algumas facas, uma chaleira e uma cinta e a minha caixa pequena de remédios. E se alguma coisa acontecesse? Se Ian ou Jamie adoecessem ou se ferissem num acidente? Se morrêssemos de fome ou frio? E apesar de Jamie ter a certeza de que os índios nossos conhecidos não se opunham à nossa intenção, eu não tinha tanta certeza em relação a outros que pudessem aparecer. Sim, eu certamente teria medo. Por outro lado, eu já tinha vivido tempo suficiente para perceber que o medo não costuma ser fatal, pelo menos não sozinho. Eu não estava a falar do urso nem dos selvagens, que fique claro. Pela primeira vez, pensei em River Run com certa saudade, na água quente e nas camas aquecidas e nas refeições regulares, na ordem, na limpeza, na segurança. Percebia muito bem porque é que Jamie não queria voltar. Morar com Jocasta durante mais meses tornaria a sua obrigação ainda maior e seria muito mais difícil rejeitar a sua persuasão. Ele também sabia melhor do que eu que Jocasta Cameron era uma Mackenzie. E eu já tinha visto o suficiente dos irmãos dela, Dougal e Colum, para ter ideia daquela herança. Os Mackenzie de Leor não desistiam de uma ideia de ânimo leve e certamente não tinham problemas em arquitetar e manipular para conseguir o que queriam. E uma aranha cega conseguia tecer as suas teias de modo muito mais certeiro do que se dependesse de apenas um sentido. Também havia excelentes motivos para nos mantermos distantes do sargento Murchison, que parecia ser uma pessoa que guardava mágoas. E também havia Farquhar Campbell e toda a rede de observadores e reguladores, escravos e políticos. Não, eu percebia muito bem porque é que Jamie não queria voltar a tamanha confusão e complicação, sem falar da guerra iminente. Ao mesmo tempo, eu tinha a certeza de que nenhum dos motivos justificava a decisão dele. Não é só porque tu não queres voltar a River Run, não é? Encostei-me a ele, sentindo o seu calor como um contraste ao frio da brisa da noite. A estação ainda não tinha mudado. Ainda estávamos no fim do verão e o ar estava repleto de cheiros causados pelo sol, de folhas e frutos, mas tão alto nas montanhas as noites ficavam frias. Senti que ele se estava a rir e um hálito quente passou pela minha orelha. É assim tão evidente? O suficiente. Virei-me nos braços dele e encostei a testa na dele, de modo que os nossos olhos ficaram a centímetros de distância. Os dele eram de um azul profundo, da mesma cor do céu no topo das montanhas. Coruja, disse eu. Ele riu surpreendido e pestanejou ao afastar-se, com as longas pestanas ruivas a entrelaçar-se brevemente. O que foi? Perdeste, expliquei. É um jogo chamado coruja. A primeira pessoa a pestanejar, perde. Ah! Ele agarrou as minhas orelhas pelos lóbulos e puxou-me para trás delicadamente, testa na testa. Coruja, então. Tens olhos de coruja. Já te tinhas apercebido disso? Não, disse. Não sei se tenho. Claros e dourados. E muito sábios. Não pestanejei. Então diz-me, porque é que vamos ficar? Ele também não pestanejou, mas senti o seu peito encher-se sob a minha mão quando respirou fundo. Como é que te explico? Como é sentir a necessidade de ter um lugar? Perguntou ele delicadamente. A necessidade de sentir a neve sob os meus pés, o vento das montanhas, respirar este vento pelas minhas narinas, assim como Deus soprou vida em Adão, sentir a rocha sob as mãos, escalá-la e sentir os líquenes dela, sobrevivendo ao sol e ao vento. Ele expirou e inspirou novamente, sem pressa. As mãos estavam unidas atrás da minha cabeça, abraçando-me cara a cara. Se eu quiser viver como um homem, tenho de ter uma montanha, disse ele simplesmente. Os seus olhos estavam muito abertos, procurando compreensão nos meus. Confias em mim, Sassenach? Pressionou o nariz no meu, mas não pestanejou. Nem eu. Com a minha vida, disse-lhe. Senti que ele sorria, os seus lábios a 2 centímetros dos meus. E com o teu coração? Sempre. Sussurrei, fechei os olhos e beijei-o. E assim ficou decidido. Myers voltaria a Cross Creek, daria as orientações de Jamie a Duncan, tranquilizaria Jocasta a respeito do nosso bem-estar e reuniria suprimentos que o resto do nosso dinheiro poderia comprar. Se houvesse tempo antes do primeiro nevão, ele voltaria com os mantimentos. Caso contrário, viria na primavera. Ian ficaria. Iríamos precisar da sua ajuda para construir a cabana e para ajudar na caça. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pensei, passando entre os galhos molhados à beira do riacho, e não nos deixeis cair em tentação. Não obstante, estávamos razoavelmente protegidos da tentação. De qualquer modo, não voltaríamos a River Run no espaço de pelo menos 1 ano. Quanto ao pão de cada dia, para já, era-nos dado de modo tão certo quanto o maná. Nesta época do ano, havia uma grande abundância de oleaginosas, frutos e bagas, que eu reuni cuidadosamente como um esquilo. No entanto, no espaço de 2 meses, quando as árvores ficassem despidas e os rios congelassem, eu rezava para que Deus nos ouvisse acima do uivo do vento do inverno. O riacho estava cheio por causa da chuva e a água subira cerca de 30 centímetros relativamente ao dia anterior. Eu ajoelhei-me, resmungando ao endireitar as costas. Dormir no chão deixava-nos ainda mais tensos do que o normal. Deitei água fria no rosto, bochei, bebi com as mãos em concha e deitei mais água no rosto, o sangue a formigar-me no rosto e nos dedos. Quando ergui o olhar, com o rosto a pingar, vi 2 veados a beber de uma poça do outro lado, um pouco mais acima de onde eu estava. Permaneci muito quieta para não perturbá-los, mas eles não pareceram importar-se com a minha presença. À sombra das árvores, tinham o mesmo tom azulado das rochas e das árvores e não passavam de sombras, mas cada contorno dos seus corpos tinha a delicadeza perfeita, como um quadro japonês a tinta. E então, de repente, desapareceram. Pestanejei uma e outra vez. Eu não os vira a virar nem a fugir. E apesar da beleza etérea, eu tinha a certeza de que não os imaginara. Conseguia ver a marca escura das suas patas na lama na margem distante. Mas eles já não estavam lá. Não vi nem ouvi nada. Mas os pelos do meu corpo arrepiaram-se repentinamente. E o instinto agitou-me os braços e o pescoço como uma corrente elétrica. Estaquei e nada se mexia, além dos meus olhos. Onde estava? O que era? O sol estava alto. Os topos das árvores eram visivelmente verdes e as rochas começavam a brilhar, conforme as cores ganhavam vida. Mas as aves estavam em silêncio. Nada se movia, além da água. Estava a menos de 2 metros de mim, meio visível atrás de um arbusto. O som das suas lambidelas perdia-se no barulho do riacho. Então a cabeça grande ergueu-se e uma orelha peluda mexeu-se na minha direção, apesar de eu não ter feito nenhum barulho. Será que ouvia a minha respiração? O sol iluminava o pelo, amarelo-acastanhado, brilhando nos olhos dourados que encaravam os meus com uma calma fora do comum. A brisa tinha mudado de direção. Eu sentia o seu cheiro, um leve odor pungente de felino e o cheiro mais forte de sangue. Ela ignorou-me e ergueu uma pata escura e lambeu-a tranquilamente, olhos semicerrados, preocupados com a higiene. Passou a pata várias vezes sobre a orelha e depois alongou-se na área iluminada pelo sol. Meu Deus, devia ter 1,80 m de comprimento. E afastou-se, a barriga cheia, a balançar. Eu não senti medo conscientemente. Foi o instinto que me fez estacar onde estava. E o puro encantamento pela beleza do felino e também pela sua proximidade manteve-me assim. Mas quando se afastou, o meu sistema nervoso central entrou em ação de repente e desmoronou-se. Não gritei, mas tremi consideravelmente e precisei de alguns minutos para me conseguir levantar. As minhas mãos tremiam tanto que deixei cair a chaleira 3 vezes enquanto a enchia. Confiar nele, dissera ele. Eu confiava nele? Sim, confiava. E isso bastaria, a menos que ele ficasse na minha frente, cara a cara, da próxima vez. Mas por enquanto estava viva. Fiquei parada, de olhos fechados, a respirar o ar puro da manhã. Conseguia sentir todos os átomos do meu corpo, o sangue a correr para os transportar a todas as células e fibras musculares. O sol tocou no meu rosto e aqueceu a pele fria, que ganhou cor. Abri os olhos e vi uma linda mistura de verde, amarelo e azul. O dia tinha nascido. Todos os pássaros cantavam agora. Subi pelo caminho em direção à clareira, resistindo ao impulso de olhar para trás. Jamie e Ian tinham cortado pinheiros altos e esguios no dia anterior, separando-os em pedaços de 3,5 metros, e rolaram com esforço os troncos pela colina abaixo. Agora estavam empilhados à beira da pequena clareira e a casca grossa brilhava molhada. Jamie caminhava, batendo os pés na erva molhada, quando voltei com a chaleira cheia de água. Ian tinha acendido uma fogueira em cima de uma pedra grande e plana. Aprendera com Jamie o truque de manter vários gravetos secos na bolsa de couro, com pederneira e fuzil. Será um espaço pequeno, dizia Jamie, franzindo o senho para o chão, concentrado. Vamos construir isto primeiro, para dormirmos no seu interior, para o caso de chover novamente. Mas não precisa de ser tão bem construído como a cabana. Teremos algo onde praticar, não é, Ian? E para que serve, além da prática? Perguntei. Ele ergueu o olhar e sorriu-me. Bom dia, Sassenach. Dormiste bem? Claro que não, disse eu. Para que serve o barracão? Para colocar a carne, disse ele. Vamos cavar uma cova rasa nos fundos e enchê-la com brasas, para defumarmos o que conseguirmos para guardarmos. E faremos uma grelha para secar. Ian viu os índios fazerem isso, para fazer o que eles chamam de carne seca. Precisamos ter um lugar seguro, onde os animais não consigam roubar a nossa comida. Parecia uma boa ideia, especialmente sabendo da presença dos animais na região. As minhas únicas dúvidas eram a respeito da defumação. Eu já tinha visto isso na Escócia e sabia que para defumar carne era preciso bastante atenção. Alguém precisava estar a vigiar para não deixar o fogo aumentar demasiado ou apagar-se totalmente. Era preciso virar a carne regularmente e regá-la com gordura para evitar que secasse. Não tive qualquer dúvida de quem calharia esta tarefa. O único problema era que, se eu não conseguisse fazer isto como deve ser, morreríamos todos por comer carne estragada. Muito bem, disse eu sem entusiasmo. Jamie percebeu no meu tom de voz e sorriu-me. É o primeiro barracão, Sassenach, disse ele. O segundo é teu. Meu? Alterei-me um pouco com aquilo. Para as tuas ervas e plantas. Se bem me lembro, elas ocupam um pouco de espaço. E ele apontou para o outro lado da clareira, com interesse nos olhos. E ali? Ali vai ser onde a cabana ficará. Onde passaremos o inverno. Para minha surpresa, eles ergueram as paredes do primeiro barracão até ao final do segundo dia, com um telhado de galhos cortados, até o tempo permitir cortar ripas de madeira para um teto adequado. As paredes eram feitas de troncos esguios, ainda com a casca, e com frestas e espaços entre si. Mas era suficientemente grande para nós os três e Rolo dormirmos ali com conforto. E com uma fogueira acesa numa cova de pedras de um lado, o interior era bem confortável. Alguns galhos tinham sido removidos do telhado para fazer uma abertura para que o fumo saísse. Eu via estrelas da noite ao deitar-me, aconchegada a Jamie, e ao ouvi-lo criticar o seu trabalho. Olha para ali, dizia ele contrariado, erguendo o queixo em direção ao canto mais afastado. Dispus um poste torto e ele entortou o resto. Acho que as carcaças de veados não se importarão, murmurei. Deixa-me ver como está a tua mão. E o teto está cerca de 15 centímetros mais baixo de um lado do que do outro, continuou ele, ignorando-me, mas deixando que eu lhe segurasse a mão esquerda. As duas mãos eram suavemente calosas, mas eu sentia a nova área áspera de cortes e ranhões e tantas lascas de madeira que a sua palma se tornava espinhosa ao toque. Mas pareces um porco-espinho, disse-lhe, passando a mão por cima dos seus dedos. Vem, aproxima-te da fogueira, para que eu consiga arrancar essas lascas. Ele fez o que lhe pedi, gatinhando à volta de Ian, que, após ter retirado a ele próprio as lascas das mãos, tinha adormecido com a cabeça encostada ao corpo peludo de Rolo. Infelizmente, a mudança de posição expôs novas falhas de construção aos olhos críticos de Jamie. Nunca tinhas construído um barracão com troncos, pois não? Interrompi a crítica que ele fazia à porta, arrancando com a pinça uma farpa grande do seu polegar. Ai, não, mas... E vocês construíram o raio da coisa em 2 dias, com nada mais do que um machado e uma faca, pelo amor de Deus. Não usaram pregos. Porque é que tu querias que se parecesse com o Palácio de Buckingham? Nunca vi o Palácio de Buckingham, disse ele, e parou. Mas compreendo o que queres dizer, Sassenach. Ótimo. Inclinei-me sobre a palma da sua mão, semicerrando os olhos, para ver os pontos escurecidos das farpas presas sob a sua pele. Pelo menos acho que não vai cair, disse ele, depois de uma pausa mais longa. Também acho que não. Embebi um pano em whisky, passei-o na mão dele e comecei a dar atenção à mão direita. Ele ficou algum tempo em silêncio. O fogo crepitou baixinho, aumentando de vez em quando, nas vezes em que o vento passava entre os toros de madeira. A casa ficará no espinhaço alto, disse ele de repente, onde os morangos são cultivados. Ai, sim, murmurei. A cabana, queres tu dizer? Pensei que ela ficaria ao lado da clareira. Eu tinha retirado o máximo de farpas que consegui. As restantes estavam tão enterradas na pele que eu teria que esperar que se aproximassem da superfície. Não, não a cabana. Uma bela casa, disse ele gentilmente. Recostou-se nos troncos, olhando para o outro lado da fogueira, para a escuridão que se estendia, com uma escada e janelas de vidro. Será grandiosa. Coloquei a pinça no seu lugar na caixa e fechei-a. Com tetos altos e uma porta suficientemente alta para eu nunca bater com a cabeça ao passar. Seria ótimo. Recostei-me ao seu lado e encostei a cabeça no seu ombro. Algures, um lobo uivou. Rolo levantou a cabeça com um ligeiro uf, ouviu durante um momento e voltou a deitar-se com um suspiro. Com uma sala para ti e um escritório para mim, com estantes para os meus livros. Naquele momento ele tinha um livro, A História Natural da Carolina do Norte, publicado em 1733, levado como guia e referência. O fogo estava fraco novamente, mas nós não nos mexemos para acrescentar mais lenha. As brasas aquecer-nos-iam durante a noite e a fogueira teria de ser alimentada ao amanhecer. Jamie pôs um braço à volta dos meus ombros e, inclinando-se, levou-me com ele para nos deitarmos na camada grossa de folhas caídas que era o nosso sofá. E uma cama, disse eu. Espero que saibas fazer uma cama. Tão boa como qualquer cama do Palácio de Buckingham, disse ele.